alegria dentro do meu ser. Louvo a Deus todos os dias, porque deixei de sofrer. Tenho alegria permanente dentro do meu coração. Quero bem alto ao mundo dizer que agora sou um cristão. Hoje tenho nova vida, todos irão perceber. Sei que virão me perguntar, e com prazer vou lhes dizer que deixei Cristo habitar dentro do meu coração. Tenho prazer e alegria em dizer que hoje sou cristão. Tenho prazer e alegria em dizer que hoje sou cristão. Tenho prazer e alegria em dizer que hoje sou cristão. Tenho prazer e alegria em dizer que hoje sou cristão.